já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava tanto, tanto um dia ter alguém como você. Para todo dia ser a sua companhia, outra metade, saudade, juntar com solidão e trocar tudo por essa paixão. Eu só não queria agonia de estar, madrugada fria só vai te esperar, de noite ou de dia nessa vida vazia sem te amar. Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu depois que o destino cruzou seu caminho com o meu. Foi amor, pra mim foi amor, que o meu coração sentiu quando te viu, se apaixonou. Só a te esperar, de noite ou de dia, nessa vida vazia sem te amar. Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que me aconteceu depois que o destino cruzou seu caminho com o meu. Foi amor, pra mim foi amor, sentiu quando te viu, se apaixonou.